Guilherme Brix, Mônica Rossi, Priscila Morim, Clécio Souto, Gustavo Nader, Eduardo Borghetti, Marcos Souza, Percy, Sarido Rodrigues, Duda Ribeiro, Luiz Faia, Felipe Maia, Dário de Castro, Carlos Gesteira, Bia Barros, Mauro Horta, Sabrina Miragaia, Márcio Dondi, Sérgio Stern, Edmundo Alvim, Ronaldo Júlio, Rita Lopes, Bruno Rocha, Gutenberg Barros, Mônica Barros, Alexandre Magolo, Hanna Butel, Jorge Lucas, Marcos Jardim, Larissa de Lara, Nando Sierpe, Cadu Rocha e Osiel Monteiro. Direção de dublagem, Bia Barros.